Ela é de Londres, igualzinho numa história do Sherlock Holmes. Eu sei que ela é cheia de mistério, é de noite, no horário que acordam as bruxas e os lobisomens, que ela dá um rolê no cemitério. Lembra da gente na encruzilhada, se aceita ser minha namorada. As almas penadas deram risada, e você disse que ficou impactada. O nosso lance é meio sobrenatural, os vizinhos pra gente no chão botam sal. É na cama que a gente faz o ritual, teme toda atividade paranormal. E você é a estrela que ilumina minha manhã. Então me dá um beijo e divide comigo essa maçã. E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem. É que eu sou vozes na minha cabeça e você também. Acho que as vozes na minha cabeça não querem meu bem. Eu dar um tiro na minha cabeça por você, meu bem. E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem. É que eu sou vozes na minha cabeça e você também. Nosso amor começou 6 de junho de 2006, numa sexta-feira. O número combinou 6 do 6 do 6 666. Amor, eu sei que eu fico besta quando eu tô perto de você. Eu uso o tabuleiro só pra saber se essa noite eu vou ficar com você. E numa noite escura, o céu todo preto, o mundo ardendo em luxúria, raiva e medo. Todos buscando uma cura pro desespero. É o nosso conceito de um encontro perfeito. E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem. É que eu sou vozes na minha cabeça e você também. Acho que as vozes na minha cabeça não querem meu bem. Dar um tiro na minha cabeça por você, meu bem. E os espíritos perguntam como a gente se dá tão bem. É que eu sou vozes na minha cabeça e você também.